Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo repousa. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Faço novas todas as coisas. deixei o sepulcro vazio. A morte não me segurou. A pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou. Deixei o sepulcro vazio. A morte não me segurou. A pedra que então me prendia, no terceiro dia rolou. Faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Eu hoje te dou vida nova. Renovo em ti o amor. Te dou uma nova esperança. Tudo que era velho passou. Eu hoje te dou vida nova. Renovo em ti o amor. Te dou uma nova esperança. Tudo que era velho passou. Faço novas todas as coisas. Quero ouvir vocês. Faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Quem tá ressuscitado dá um grito comigo. Queremos Deus.